Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. So beautifully glisten. Magical music filled the air, and we did listen. The sun shone down on her, blue clouds of pink and orange. La la la la la la la la. So gracefully through silk and satin shadow, we knew of things that one can only know with eyes closed. Her hair caressed the air and made it sing. She knew of love, she knew of everything. The sun shone down on her through clouds of pink and orange. La la la. In words that told of things that really matter. Be kind to rabbits and have city on Manhattan. Her eyes possessed my sight as I sat looking at Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, com os sons do rock psicadélico, progressivo, exótica e muito mais. Tenho comigo a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E começámos precisamente com uma escolha tua. A Floresta desta semana abriu com o quê? Abriu com Morgan, a banda que só durou um ano e que só lançou este álbum, o álbum homónimo Morgan, a banda de Long Island, de Nova York, a banda que tem o apelido do fundador, Steve Morgan, e ouvimos o tema do disco Off Dreams. E por falar em apelidos, a banda que se segue também, o nome da banda também surge a propósito dos apelidos dos músicos. Falo dos BLO, ou Blow, uma banda da Nigéria, original de Lagos, e a banda é formada por Barclay Ike Jones, Laulu Ekins Akintobi e Mike Gbenga Odumuzu. Aqui os dois primeiros nomes a fazer o B e o L, e o último nome de Mike Odumuzu a fazer o O. BLO na Floresta Encantada. A banda começou a atividade em 72, terminou 10 anos depois, em 1982. Tem um disco de culto, o registro Chapter 1, editado em 1973. Para ouvir agora BLO na Floresta Encantada com Preacher Man. Get him to the edge. So get him up. בלי זה לא יכפת. תן להן את יום שישי ומוצאי שבת. תן להן את כל ההבטחות. תן להן את צלם הבטחות. בטלת. רק את השיר לאף אחרת. את השיר ששרת לי. את השיר לאף אחרת. את השיר ששרת לי. תן לה לאכול מן הקף שלך. תן לה כוס קפה טורקי אחרי שהיא איתך. תן לה את הדופק המהיר. תן לה את השמש על הקיר. בבוקר רק את השיר לאף אחרת. את השיר ששרת לי. את השיר לאף אחרת. את השיר ששרת לי. את הציפייה, את ריח הטוב של החולצה הנקייה, את האגדה והחלום. תן לה את אופק האדום משמש. רק את השיר לאף אחרת. את השיר ששרת לי. את השיר לאף אחרת. את השיר ששרת לי. A Floresta Encantada, últimos minutos à volta do mundo, a fugirmos completamente do eixo anglo-saxónico. Primeiro estivemos em Lagos, Nigéria, com os BLO, com a faixa Preacher Man para o disco de 1973, Chapter 1, assim que é, Chapter 1 para os BLO. Entretanto, estivemos com uma das propostas da Ana, e Ana, uma música de Israel. De Israel, de 1969, a Shula Shen. Nós já estivemos a treinar como é que o Tiago vai dizer em hebraico o nome da música. Sim, chama-se Al-Tashir Le'af Ashat Asharet. Pronto, que significa Don't Sing for Nobody Else. Um tema bem funky, muito pop, mas depois também com um início que vai puxar provavelmente as raízes de Shula Shen. Vamos avançar na Floresta Encantada agora até 1972, ao momento em que os Pink Floyd viajaram para Pompeia para gravar um concerto num antigo anfiteatro de Pompeia, sozinhos. Também fui buscar esta música porque há bem pouco tempo David Gilmour esteve no top nacional com o disco Ao Vivo em Pompeia. Transformou-se, aliás, no único artista a solo a dar um concerto em Pompeia. E vamos escutar One of These Days, a única música que salta dos Pink Floyd para o alinhamento de David Gilmour em Pompeia. Pink Floyd, em 1972, One of These Days, ao vivo em Pompeia. Primeiro, na Floresta Encantada estivemos com os Pink Floyd em 1972, com a faixa One of These Days, um tema que originalmente surgiu no registro metal. Escutámos, claro, os Pink Floyd ao vivo em 1972 no Anfiteatro de Pompeia. E, entretanto, estivemos com uma escolha da Ana. Ana, o que é que acabou de passar agora na Floresta? Ouvimos D.R. Hooker, que lançou esta prensagem privada em 1972, não diria lançou porque não sei se houve lançamento sequer, resumida a 99 cópias, felizmente alguma ou outra se safaram daí ter também havido reedições. Ouvimos o tema This Thing do álbum The Truth, o músico D.R. Hooker, que conseguiu juntar uma série de músicos da cena local do Connecticut, meteu-os numa garagem e muitos deles nem conseguiram ouvir o resultado final. Muito bem, D.R. Hooker na Floresta Encantada nestes últimos minutos. Passamos agora para Gal Costa, em 1969, no terceiro álbum da cantora brasileira, um disco com muitas cores, muito colorido, psicadélico. Vamos ouvir uma faixa um pouco mais exótica por parte de Gal Costa, agora na Floresta Encantada, o tema Tuareg. Só para rezar, pois pela direção do sol e das estrelas, no oásis escondido, água ele vai achar. Pois o homem de véu azul é o prometido de Alá. Pois ele é guerreiro, ele é bandoleiro, ah, ele é justiceiro, ele é mandingueiro, ele é um Tuareg. Galopando seu cavalo preto brilhante, ele vem todo de azul, orgulhoso e confiante, trazendo seu rifle embalado e sua adaga tiracolo, sempre pronto para o que der e o que vier. Pois ele é sentimental, humano, é nobre, é mouro, é muçulmano. Pois ele é guerreiro, ele é bandoleiro, ele é justiceiro, ele é mandingueiro, ele é um Tuareg. A Floresta Encantada, primeiro com Gal Costa, no terceiro disco da carreira, simplesmente denominado como Gal, editado em 1969. Escutámos um tema um pouco mais exótico por parte de Gal Costa, Tuareg, que revela também um fascínio não só pelo lado mais místico da música, mas também pelas texturas psicadélicas. Entretanto, estivemos com uma escolha da Ana. Ana, o que é que passou agora na Floresta Encantada? Ouvimos o músico francês Cani, ou Patrick Cani, com um single de 1971, com uns detalhes bem interessantes de produção, um início, na minha opinião, incrível. O single, como disse, 71, Je ne suis pas un schizophrène. Muito bem, e agora vamos passar para uma banda alemã, os Embryo, uma banda formada em Munique em 1969, muitas vezes apelidada como a mais eclética das bandas a sair da cena krautrock, aqui um grupo que fundia o jazz com as texturas do rock. Vamos viajar até 1972, até ao registro Father, Son and the Holy Ghosts, e vamos escutar a faixa The Special Trip. São os Embryo, da Alemanha, de Munique, agora na Floresta Encantada. Thank you.

A Floresta Encantada, não com uma, mas com três músicas de seguida, duas alemãs e uma da Argélia. As alemãs, primeiro os Embryo, em 1972, no registro Father, Son and Holy Ghost. Escutámos a faixa da Special Trip. Entretanto, estivemos com uma música de outra banda alemã, os Olderlin, um grupo de rock progressivo, mas que também fundia o jazz e a música folk. Viajámos até ao disco de estreia em 1972, o registro Olderlin Traum. Escutámos a faixa Traum, então, desta banda alemã. E pelo meio destas duas bandas alemãs, estivemos com um tema escolhido pela Ana Farinha, uma música diretamente da Argélia. Da Argélia, com o Rachid Ifeti. Uhum. Dois músicos que lançaram este single, este lado A, incrível, em 1976, de uma integração de rai e de rock. Uhum. E como é que se chama a música que escutámos? Do... Ana Graib. Ana Graib, exatamente. Entretanto, estamos mesmo na reta final da Floresta Encantada desta semana, estamos quase a fechar o programa. Para o fim, ainda resta uma escolha da Ana. E Ana, vamos fechar o programa com o quê? Com a banda que serviu de suporte a Gal Costa, que até passou há pouco, mas também Tom Zé, uma banda multifacetada, uma banda também de Miguel Deus, que mais tarde foi para os Chicos e Milhados, estou a falar dos Brasões, em 1969, no álbum homónimo, e o tema foi... Não, aliás, o tema vai ser Espiral. Muito bem, os Brasões a fechar a Floresta Encantada com a faixa Espiral. Ana, muito obrigado, até para a semana. Até para a semana, Tiago. Negra catedral, leva no vidral, bruma estival, musculamical, sangue no portal, crime passional, gritos no jornal. Oh,